Sem elas não sou ninguém.

chorar faz bem ao coração. Fingir é uma arte. Repara que à distância, quando fechas os teus olhos, finges secar a lágrima, porque já sozinho não tem piada. Rir a dois, menos mal. Mas quando todos se riem, é risada geral. Rir com todos. Aos sábados no Canal 2, pelas 4:30 da tarde, trazemos-lhe 30 minutos de humor e, claro, muita gargalhada. Não pode perder o momento para ficar com boa disposição. Rir com todos. Aos sábados, às 4:30 da tarde, no Canal 2. De Antena Web. Canção tradicional do fado, és a madrinha. madrinha de Portugal, da América ao Japão, deixaste o mundo espantado, tu chegaste ao coração, não com a língua mais que fado, em França foste a princesa, na capital. Só tu e eu, juntinhos os dois.

noite escura, a minha capa velhinha é da cor da noite escura. Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida.

tecladistas da alfama que sabem cantar o fado. Que conheceu fidalgos e brigões, outros pimpões. Para as fitas veio cá um dia ao Sr. Leitão, e em Paris eu fiz um figurão. Estou mesmo a ver então, quando a televisão para Portugal vier, se eu cá estiver. Lá vou toda a liró, de panza e de avental, a casa para extremar ao natural. Ai, no bordão estarão à explosão, pilinha para mão lá quando não há bomba cá. Ai, a treinar e a tocar é o ar, onde vir a severa a cantar na estratosfera. Ai, no bordão estarão a explosão, pilinha para mão lá quando não há bomba cá. Ai, a treinar e a tocar é o ar, onde vir a severa a cantar na estratosfera. Saí do capelão e fiz logo um listão, pois se preciso for, eu sem favor. Vou à Coreia então, montada num bambu, e os chineses vão para o Ialu. Vão-me agora oferecer um beijo para aprender, a trunfa já escondi toda a pipi. Se o vimioso cá voltasse e era pão, punha-me um olho ao peito e com razão. Ai, no bordão prestarão a explosão, pilinha para mão lá quando não há bomba H. Ai, a treinar e a tocar é o ar, onde vir a severa a cantar na estratosfera. Ai, no bordão prestarão a explosão, pilinha para mão lá quando não há bomba H. Ai, a treinar e a tocar é o ar, onde vir a severa a cantar na estratosfera. Estarão à explosão, pilinha para mão lá quando não há bomba cá. Ai, a treinar e a tocar é o ar, onde vir a severa a cantar na estratosfera. Que

Da vida e aquece da minha ilusão.

anoiteceu. Acho que é tempo de pensar, mas hoje estou tão fatigado. Outro cigarro, outra imperial, agora já me sinto melhor. Se eu pudesse arranjar o mundo. Fala-se em casas debaixo do chão, para quando as radiações nos ameaçarem. Caio da cama e fico a cismar. Será mesmo assim, ou serei eu que estou louco? De novo atrasado. Calma, está quase. Lá vem o patrão. Porra, já está. Aguenta e outro dia. Porra, já está. Aguenta e outro gosto é só o engano. O teu gosto é só o engano.

meu pobre cavalo num passo ligeiro lá ia seguindo. Sem ver os cavalos que eu puxando um carro tão lindo. Passei numa curva e estrada comprida ao pé de um silvado. Aquele automóvel de tanta corrida ficou empanado. Meu cabrito, linchado e bonito, de cá onde ao estado. Riso e contente daquele automóvel a 30 cavalos. O meu cavalito, linchado e bonito, de cá onde ao estado. Riso e contente daquele automóvel a 30 cavalos. Linchado e imponente, de cá onde ao estado. Ri-se contente daquele automóvel a 30 cavalos. O meu cavalito, linchado e imponente, de cá onde ao estado. Ri-se contente daquele automóvel de 30 cavalos. Thank you.